Poema O Mistério do Comboio Perdido. Era domingo, dia 26 de setembro. Vejam só, ainda me lembro. Tínhamos passado o fim de semana juntos, foi tão bom, debatemos sobre os mais variados assuntos. No entanto, chegara a hora dela regressar. Não queríamos, mas estava na hora dela ir votar. Foi então que chegámos à estação da Zambuja, e é aqui que a coisa enferruja. Faltavam 5 minutos para o comboio chegar e partir. Sobrava tempo, não resistimos e beijos começaram a surgir. Foi então que do tempo perdemos a noção. Eram os nossos últimos momentos, deixámos de estar atentos. Caramba, já passaram mais de 10 minutos. Será que perdemos os nossos atributos? Reza a lenda que o comboio já teria partido e a tentativa dela apanhá-lo haveria desaparecido. Teria o comboio nunca chegado? Ou estaria eu todo variado? É algo que nunca conseguiremos saber, e com este enigma teremos que conviver. Assim termina o poema do Mistério do Comboio Perdido, num fim de semana em que um novo dilema haveria surgido. No entanto, chegámos à conclusão que nem tudo foi mau. Assim, houve mais meia hora para Ana se pôr a pau.